Sei que você tá procurando uma casa. Comprou a geladeira, na TV já deu entrada. Com outra vai casar. Vou te ligar só pra tirar a dúvida. Fui logo dizendo: oi amor, se tem um pouco de mim no seu coração, então não casa não, por favor não casa não. Fui logo dizendo: oi amor, se tem um pouco só pra tirar a dúvida. Não casa não, ordinário. Fui logo dizendo: oi amor, se tem um pouco de mim no céu.